tá fazendo isso aqui. Mó emoção mesmo, todos meus parceiros aqui. Danton, Dom Cezão, DJ Kaique, Rogério Roco, a banca, 360 graus. Esse disco aqui é pra todo mundo. Queria agradecer a minha família, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, a todos. Esse disco aqui, 16 anos, mas muita história.